melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. É o programa feito para transformar seu sábado em um dia melhor, né? Mais dançante, mais relaxante, vai de cada um, como eu sempre digo, né? O programa de hoje começa com essa pintura. Eu chamo de pintura tudo que eu acho belo, né, cara? Então, faz sentido, né? Opus 3, It's a Fine Day. Olha só, essa música é bacana de qualquer jeito, né? Aliás, não se pode duvidar da estupidez alheia, né? De repente aparece alguém que estraga, mas até agora não vi ninguém estragar isso daí, não. Essa versão ficou maneiraça. Inclusive, eu já fiz a minha, mas essa aqui também é muito boa. Se eu fosse você, aumentaria o volume e conferiria. We'll be right back. apparent terrorist attack. 9:45, another hit. A commercial plane crashes into the Pentagon. 9:51, taking no chances, the Federal Aviation Administration grounds all takeoffs and landings and reroutes incoming international flights to Canada. And the Pentagon soon upgrades its terrorism alert status to Delta, the highest possible level. 10 a.m., back in New York, the Trade Center's South Tower crumbles to the ground. 10:29, the North Tower collapses. These buildings were once the tallest in the world.

Streets of Fire. É, essa música é mó legal, né, cara? Tivemos aí também o U96, o alemão lá, o Alex Christensen, com o seu barco, né, o Das Boot. Também tivemos Inya em dose dupla, Only Time, Never Forget, uma homenagem aí que fizeram, uma montagem que fizeram com relação às vítimas do 11 de setembro, né? E também Orinoco Flow, da Inya. Também tivemos Haraway Catch a Fire e começamos com Opus 3, It's a Fine Day, uma versão sacudidinha chamada de Orquídea Remix. Bom, esse foi o primeiro bloco, o segundo é uma surpresa super legal. Se eu fosse você, ficaria por aí só pra conferir. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Serviço. No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem os seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim eles não cantam e com isso não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a Linha Verde do Ibama. 0800-61-8080. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. E também algumas diferentinhas. There's a free wind is blowing through your head. And the days surround your daylight there. Season's riding, no, she's fair. Alligator. Versões ao vivo. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. Conteúdo de qualidade, sem mesmices. A rádio certa para o público certo. Voltamos a apresentar Flash House. Bom, de vez em quando eu faço algumas brincadeirinhas aqui no segundo bloco do Flash House, né? Eu trago alguns DJs, faço um set de músicas em versões nacionais, às vezes em versões ao vivo, né? Isso acontece, né? E eu já trouxe outras vezes um set mixado pelo meu amigo querido, falecido, Alex Hunt. E hoje é mais um dia desses, tá? Ele vai começar aí o set com Bandeiras, de This Is Your Life, que você tá ouvindo aí no fundo. E vem muita coisa bacana por aí, porque eu já tô com o set list na mão aqui. E vale a pena conferir. Aumenta o volume dessa bagaça aí. mistakes. Talking about that Murphy's Law, deal with it. Can go wrong, yes it will. Went to the store to cop some groceries Friday night and I had the munchies. Killed the cartel, it couldn't take it. One more bag and this would break it. Went to the checkout, stood in line. Behind me was a girl who was too fine. Got in the air while they rang the total. Reached for my wallet, uh-oh, a bolo. Not my day, I felt like a dummy. Went to the store and forgot the money. You wanna live in this town, you just have to be a fool. After the show, when we are ready to go, we are going. and waiting for me. It was three young ladies in the school gym locker, and they finally never looking at me. I was a high school loser, never made it with a lady. Till the boys told me something my miss. Then my next door neighbor, my daughter had a favor, and I gave the girl a little kid like this. Stop my heart.

still trying to figure out what that means to me. Playing the hits 24 hours a day. Your radio, your soul, serving the universe. Rio Sul Rádio. Spires. Tape your picture over his in the frame. We'll imagine we're sleeping revolver, shotgun wedding in a strange soho. Our chambers hold silver collars. Gun down werewolves wherever we go. We gun down werewolves wherever we go. Midnight phone. Kiss my neck with a crooked, cracked fang. You always hoped one day you'd be mine. Through our fathers, our funeral pyres, I'm not sure. We were playing a game, busted gasket in a field full of light.